isso todo dia. Mente vazia cria minha melancolia. Tristeza pura, minha assinatura. Buscando a cura na madruga solitária. Não tem quem segura, sei que me faltou postura nessa sessão de tortura, conto rugas na minha cara. E ela não para, chora, mas continua. E eu parado na janela, namorando a lua. Sonâmbulo, balançando no toque do pêndulo. Sou vândalo, lutando contra demônios da rua. Não se iluda com sua televisão. Uns vendem modelos, outros compram ilusão.